Vocês estão muito mal informados. Estão muito mal influenciados por jornalzinho e televisão. Tem nego dizendo que o rap acabou? Acabou é o caralho. Nós tamo de pé, porra. Esse é o nosso momento. Se os caras pensam que vai acabar com o rap, não vai não. Nós somos o futuro. Yo, man. No rap tem muito enganador, rimador de rinha quando pega a caneta. Não sabe o que pôr na linha, eu tô no rap, eu tô na rua. O inferno musical continua, lixo e mais lixo, audiovisual. Não aguento mais ouvir, não aguento mais ver. Quanto mais eu ouço, mais prefiro ler letras fracas, som sem conteúdo. Rappers de merda, com eles não me iludo. Podiam ficar mudo, isso é um absurdo. Olha na internet, quanta palhaçada. Fazem por diversão e não arrumam nada. Trilho meu caminho e eu tenho objetivos. Um deles é manter o rap vivo. Conselho inteligente, foi tudo absorvido. Eu mudo sua mente e eu entro pelo ouvido. Você mal chegou e já tá se despedindo. Vocês estão muito mal informados. Vocês estão muito mal informados. Influenciados por jornalzinho e televisão. Por jornalzinho e televisão. O rap tá mudado, nem tão mudado assim. Ele não morreu, só precisa de um rim. Usa muito mal o seu talento. Sua inspiração é passageira como um vento. Roupa não é tudo se cê não tem argumento. Esse é o momento, eles vão calar a boca. Eles deram a corda, agora eles vão pra forca. Igual Saddam Hussein, pode fechar o caixão. Pode dizer amém, os MC. Ruim não me incomoda, me incomoda os que insiste. Não basta ser da rua pra ser o melhor que existe. Pode fazer uma fila, ter roubo uma a um. Sou a fúria verbal igual tá aí de DJ 1. Sou um trem descarrilhado, um touro em Barcelona. Pode tá no sangue, pode vir que é lona. Muito rei, pouca coroa. Poucos são reais na terra da garoa. Vocês estão muito mal informados. Vocês estão muito mal informados. Influenciados por jornalzinho e televisão. Rap de verdade hoje em dia é escasso. O microfone é o que eu preciso, já tatuei no braço. Quero chocar o mundo, ganhar igual Cielo. Medalha no meu peito, pois sou verde e amarelo. Dói meu coração, minha mãe não descansar. 5 da manhã, nego sai a trabalhar. 6 da manhã, ainda tô a digitar. O verso perfeito eu tô a encontrar. Rimando no trem, ou na lotação. A barra funda tá de prova, eu nasci pra ser função. Foda-se, sou branco, amarelo e azul. No sonho Deus chamou, disse acredita. Em tu. Mude esse mundo com a caneta e o papel. Me faz esse favor, depois sobe pro céu. Eu vou mudar essa merda, jamais vou desistir. Antes do cachimbo eu vou gritar, eu consegui. Acredita em mim, eu vou conseguir. Acredita em mim, eu vou conseguir. São um bando de filha da puta! São tudo igual a ele! Bando de burguês safado! Você é igual a ele! Bando de maconheiro, filha da puta!